3304 Lima, vem pequeno zero. Lima, pequeno zero, 3304. Nove dois dois dois, colo 50, controle 120, destino 8. 208, obrigado, pô. Tem decolagem autorizada, pista 10, vento 180 graus com 4 nós. Decolagem autorizada, graças a Deus. Salvador, boa tarde. Chamada 319, pode ser 0 pronta. Chamada 319, autorizada a linha aérea com a pista 10, o vento, 260 graus, 062. Linda, colisão 10, chamada 319. Chamada 319, decolou zona 3, controle no 20, decima 8. 208, por capa contada. Gol 2171, próximo ponto espera da 10, pronto. Gol 2171 autorizado, alinhado do colapso, está no 0, vento 240 graus com 59. Livre, alinhado e colado, 10, gol 2171. Vamos 2-0-8, vou 2-0-7-1, obrigado. para bordo, autônomo. Livre está em intersecção, reporte para ingresso no site da Telemamac. Autorizado alinhar e decolar, pistão no 7, vento 230 graus, 039. Lima Mike decolou 27, controle 120 decimal 8. 1208, Delta Leão Mike. Deixa a bolsa de forma, prossiga. Posso ir parte, por gentileza? Tá no pátio 4, que é pra ver até com cima. Gente, eu perdi o dia da praia, passo para o cruzamento da 97. Tô 230 aí, mantém pista no zero. Ассистент, просили? Момент, критерий, чем это? Esse uniforme autorizado, cruzamento da 1735, prossegue via Quebec, Mike Lima, na Lima chamamos Paula em Ana 209 para prosseguir no táxi. O 1230, do decolagem autorizado, pistão no 0, vento 230 graus com 5 nós. Dois, três, zero, tô com os três, um, no controle, uma, dois, zero, vou tirar outro. Bom dia, bom serviço, beleza? Você também. Obrigado. Salvador, está 3896, estabilizado, LS no zero. 3896, continua a aproximação, vai dar uma autorização de voo. Escuta. 3896, visual com campo? Não, negativo, ainda não, tá condições em MC. Entre parte, quantos visual? Negativo. É 3896, peço o avistado, pois autorizado, pistão 0, vento 170 graus com 62 graus. Ok, apenas para informação, estamos aí com 800 peças, está livre pouso no, na pista 10, está 3896. Ok. Parque Foco Serra, prossegue até a intercessão na parte para engraçar 17. Estranho, 040, mantenha o produto para a guarda. 9040 ali, mantenha no zero. Brasil 9040, decolar 237, controle Salvador 1, 20.80. 1, 20.80, gente. Possível, Guardião 01. Repasse quando pronto para a decolagem, Guardião 01. Gente, na presente, autorizado decolagem com proa sul, vento 180 graus, com 5 nós. Forma um azul em aproximação, passando o duno agora, ok, Guardião? Azul 9040, decolou 38, controle 120, decima 8. Salvador, bom dia, 2780 da Azul, Fulham. 780, continue a aproximação, guarda na autorização de pouso, informa o helicóptero da Polícia Militar, decolando da 17, vai cruzar o eixo da 10, guarda na autorização de pouso. Salvador, mas está livre, 2780. Guardião 01, não escuta? Aqui, por gentileza, para que eu possa ter contato visual com a senhora lá para a decolagem. Está pronto para a decolagem? Gente, estou autorizado a decolagem, vento 180 graus com 99, autorizado cruzamento 2, informo o tráfego Mofa Tango 72 em aproximação para a 10. Presente, com proa sul, autorizado, decolagem, Guardião 01. Pronto, posto 0 da Papá, ou Papá 0 mais, posto 0 da Serra. Gente, mais proa sul da Serra, aguarde. Tá. Atago mais proa sul da Serra ali e mantenho no 7. Azul 2780, repete quando visual com o campo. Paraná. Com campo 780. 780 tem pouso autorizado 1-0, chuva leve sobre o campo, vento 1-8-0 graus com 8 nós. Autorizado o pouso 2780. No 094, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Mantenha a posição e aguarde. E 2780 no solo aos 412, libera direito, chama o solo Leona 21-9. Leona 21-9. Leona 094, continue a aproximação, reporte quando visual com campo, informe chuva leve. Leona 094, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 2-1, 0 graus, com 0-5 nós. Bem, tire de pouso, voo 1-0-4. Tango Mike Fox Serra, atenta à esteira de turbulência do Boeing 737-800 que cruza agora hoje na 17. Tem decolagem autorizada, pista 17, vento 220 graus com 039. Atento, Mike Fox Serra irá aguardar 30 segundos para início da decolagem. 648 está pronto. Pelo 648 ali, mantenha no zero, bom dia. Vem pra ser, 648 no zero. Vai deixar uma passando mais com a sua fé. 200 com 04, mais social. Mais com a sua fé. 1094 no solo, 45, libera a direita, 1012, 1012, 1012. 219, 1094. Mais faxeada, cola 246, controle 20 do sinal 8. Tá. Faxeada, cola 246, controle 108. Uma 648 tem decolagem autorizada, pistão 0, gato variável com 2 nós. Vem pra colar de você, 14, tá? Vamos já. Acho que eu gosto de falar, meu tenho uma situação de dor agora, devido a história de turbulência de tráfego à frente, você vai manter o ponto de espera e vai aguardar, ok? Ano 648, decolou os 48, controle 120, do sinal 8. 608, 648, bom dia.